CD Especial Gravão. Especial Gravão 2025. Quero atender sua chamada, batendo a hora das agendas, pro nosso fight se concretizar. Na imaginação já fiz coisas com você, cê não mensura o quanto foi bom. E a cada ação mais virava seu fã, conteúdo exclusivo mostrando seu dom. Cê apelação.